Summer. Baxter. Bonsai. Eu faço por esporte, sou um pedaço de cultura cultivada e dando fruto pra essa geração futura. Tempos de obras furtivas, sempre os timbres são furtados. Sem espuma, vape frutado e sai dizendo que é o putífero. Rap, árvore frutífera, eu faço a monocultura. Então segura minha caneta, apelidado de mortífera. Vai na tua captura e captado, nós decapita. Te deixa bem dormido na estrada pra Capitólio. Dependendo, nós te capa, faca, corta os grãos no seco. Enfia os dois bem na tua boca e te sufoca usando um saco. Me diz cadê o baiano enquanto nós te asfixia. Isso não é ficção, é igual essas músicas do Baco. Meia noite lá no beco, o Vitão vai contar um segredo. Depois de te encher de bica, tua bunda mastiga um taco. Leva tapa na cara, é o Black Bloc antifascista. Meu coque pra milícia, pros políticos e a polícia. Eu na malícia, sem falácia, balaclava e um simulacro. Eu faço lucro nesses bagre na internet atrás de like. E esses mano atrás de lacre, eu olho e enxergo sete pino espetado ao fim da pista, esperando pra levar strike. Minha alma é velha, eu sinto o cheiro de maldade. Porque fiz merda pra caralho com pouca idade. Por trás de cada detalhe se guarda uma intenção. Vai além de imaginar demais alguma pretensão. Todo dia uma atenção, todo dia uma incerteza. Seja bem-vindo ao meu banquete de certezas. Golpes no sigilo derrubaram o vitimista. Eu tô pouco me fodendo, eu sigo sendo otimista. Seu exemplo é pra frustrado, eu me inspiro dos meus filhos. Na cidade de Mauá, se cê moscar, é aquilo. Se envolve no problema, cê vai descansar tranquilo. E de novo, e de novo. Ó, nós de novo aí certo. Completamente obcecado em vencer e mandar. Tomar no cu geral que sempre achou que não ia dar. Eu deixo o trem da 849 te atravessar. Esporte de contato, esses moleque vai te aposentar. Vou aproveitar só pra exercitar. Eu nem quero recitar sem me precipitar. Se o precipício é meu amigo, liga, é nós que tá, tio. Se o precipício é meu amigo, liga, é nós que tá. Na malícia, sem falar, se abala a clave, um simulacro. Eu faço lucro nesses bagre na internet atrás de like. Esses mano atrás de lacre, eu olho e enxergo sete pinos espetado ao fim da pista, esperando pra levar strike. E que se foda, é só o começo desse alvoroço. Seus anos de aposentado aqui no meu pescoço. Diversos caras duvidaram do meu próprio estilo. Hoje tão vagando de dublê, pra nós é só aquilo. Só aquilo.